Olá, meus queridos. Hoje é dia 8 de dezembro de 2018. Exatamente sábado. Isso não vai ser postado no sábado, porque não vai dar tempo. Porque eu tô gravando às 22h57 do sábado. Se eu vou postar, já vai ser domingo. Mas foda-se, não vou ficar falando que é domingo pra dar certo a data que eu tô falando com a data que eu vou postar. Porque é isso aqui. É isso aqui. Olha o nome desse podcast. Ah, porque era quarta que você ia gravar. Você falou que ia ser quarta. Falei. Mas sabe o que que acontece, cara? Família. Família. A resposta de tudo de ruim na vida desse cidadão que eu vou falar é família. Por que que família é tão ruim, cara? Eu tô falando baixinho assim. Eu tô com o celular jogado aqui no. Vamos botar de um jeito melhor aqui, cara? Vamos. Agora acho que tá melhor assim. Por que que família tem que ser tão ruim, cara? Eu acho que as coisas vão piorando. É um sinal, cara. Porque assim, você tem 6 anos, sua família é tudo. Sua mãe é tudo. Seu pai, sua casa. Naturalmente você não pensa em sair. Você sair de casa, né? Vou morar fora. Quem que tá mandando coisa aqui, meu? Vamos já silenciar rigorosamente tudo nesse celular. Pronto. Será que continua? Continua, né? Não tem por que parar de gravar. Eu sempre faço isso. Eu só deixo pra tirar depois. Esse podcast aqui, cara, vai ser só pra não ficar sem nada, tá? Não tô no clima. Vocês devem estar percebendo pela minha voz. Tô gravando pelo celular. Porque. É, tem gente em casa, não dá pra ficar gravando com o microfone lá no computador, que fica na sala, que é muito chato, cara. É muito chato morar com outras pessoas, é muito chato. Eu não me conformo como tem cara que mora com a mãe a vida inteira, e quando o cara sai pra morar em outro lugar, é porque ele casou e vai morar com outra mulher. Qual é, hein, meu? O que há com esses caras? Alguém sabe dizer o que acontece? Morar com outras pessoas é uma das piores experiências que existem na vida. É comparável a uma penitenciária. Acordar com um preso do seu lado, mas o preso você não conhece, então você não tem intimidade com ele. Menos mal, você não precisa dar bom dia para ele. Que coisa horrível. Eu acho que é a natureza te dizendo, me dizendo no caso. Cara, você tá sentindo isso porque era para você estar num lugar seu, um lugar onde você é o dono, um lugar onde você manda. Onde você é o responsável por tudo. Tá dando pra ouvir o viado do meu irmão falando, cara. Meu irmão é muito bicha, cara. Meu irmão cara, é a pessoa que eu mais odeio nesse mundo. Eu tô num quarto, ele com a porta fechada, ele tá em outro quarto com a porta igualmente fechada. Não era pra gente estar se ouvindo. Eu tô ouvindo o cara falando com a namorada dele. Com voz fina, fazendo baby talk, porque que homem? Pô, o cara tem 30 anos, cara. O cara é 5 anos mais velho que eu. E o cara faz baby talk com a namorada. Eu não tô ouvindo a voz dela. Era pra eu estar ouvindo a voz dela, porque ela é uma mulher, ela fala mais alto, com a voz mais fina. Mas eu tô ouvindo a voz do cara, que tá igualmente fina. Mas não porque é fina, mas porque ele tá fazendo voz fina pra falar com a namorada. Cara de 30 anos. Eu sentia vergonha de ver isso quando eu tinha 15 anos. Eu nunca faria isso, nem com 15 anos. O que que acontece? É, não vem dizer, cara. A nossa genética é a mesma. Mesmo pai, mesma mãe. Nossa criação é a mesma. Mesma casa, mesmo tudo, mesma escola. Mesmo tudo. Até a grande parte dos amigos são os mesmos. Como é que o cara é rigorosamente diferente de mim? Hein? A ciência explica isso aí? Ou não? Ninguém sabe. Você que acha que sabe, que tá pensando em escrever um comentário agora, não sabe também. Vou acender um cigarro aqui. Sabe qual é a do cigarro, cara? Não caiam nessa. Eu tinha parado de fumar, eu fiquei uns 2 meses sem fumar, né? Vocês estão ouvindo isso aí, cara? As pessoas falando. Coisa absurda, são 11 horas da noite. É, depois que eu voltei de São Paulo, do show que a gente fez, no início de novembro, foi 10 de novembro, 9, 10, eu fumei lá, que era o momento que eu tava, né, feliz, encontrando amigos pela primeira vez, que eu já conhecia pela internet, Petri, enfim. Então, tava lá, então, vamos, tá, fumei. Aí eu voltei e falei, tá, agora acabou o sonho. Agora nós só vamos fumar no próximo sonho, que é o quê? Próximo show. Que por acaso vai ser em Curitiba. Curitiba, no dia 26 de janeiro. Você que mora em Curitiba ou redondezas, que tem como ir até Curitiba, fique ligado. Fique ligado na página do Petri no Facebook, no Instagram do Petri. Que quando lançar para vender os ingressos, você vai lá e compra, meu. Compra. Ajuda a gente, pelo amor de Deus. É, não ajuda, cara. Vai se você tiver vontade de ir. Paga o ingresso e vai. Se não tiver vontade, não vai. Só porque eu tô pedindo pra me ajudar. Mas é porque eu trouxe cinzeiro, eu trouxe. Deixa eu só falar do cigarro primeiro. Quando eu voltei de São Paulo, eu falei, tá, vamos acabar. Parou. Nós só vamos fumar no próximo sonho, que é o próximo show. Será que dá certo fazer podcast baixinho assim? Falando baixinho, não vai ter dinâmica nenhuma, meu amigo. Se bem que eu já ouvi uns do Bill Burr, que ele tava bem assim, parecia que tava de madrugada, ele tava falando baixinho também. Meu Deus, eu tô arrepiado. Como pode as pessoas aqui na minha casa falando alto 11 horas da noite, cara? É um mau gosto. Essas pessoas, cara, tem um mau gosto, cara. Vocês não fazem ideia, cara. Tá, mas vamos dizer. Tá, só vou fumar no próximo show. Um cigarro, dois cigarros, assim, só pra, entendeu? Só pra ficar ali. Tá dentro do bar, aí você sai fora do bar pra pensar no que tá acontecendo. Olha lá pras pessoas dentro do bar. Fuma um cigarro, tá? Toma um whiskinho, acabou. Cara, acho que tem gente brigando na rua. O cara mandou um cala-boca desgraça, gritando aqui, vocês ouviram isso? O cara deu um berro aqui na rua. Caralho, vocês estão ouvindo isso? Até enfim, se começar a gritaria mais pesada, eu vou com o celular até a janela e tento pegar um pouco, sei lá. Tá, mas eu voltei pra minha casa e... O cara tá berrando, meu. Pera aí, vou ter que ver isso aqui. É porque tem um bar aqui na esquina da minha casa que é um dos bares que mais... Ah, que são mais conhecidos na minha cidade. E aí, sábado é isso aí. Sábado à noite. Cheio de débeis mentais que ficam gritando. O cara trabalha a semana toda, final de semana faz o quê? Enche a cara e fica no bar, grita na rua. Por que que o esquema é esse, hein, cara? Será que o quem inventou a semana? A semana vai ter 7 dias. O cara trabalhar 5 e fingir que ele é alguém que tem uma personalidade por 2. Mas ele não tem, ele é um cara, é um bicho só. Tá, então deixa eu terminar. Voltei pra casa e a primeira coisa que eu pensei quando eu cheguei na minha casa, deitei, olhei, eu falei, Cara, foi do caralho demais. Foi muito do caralho a resposta que eu tive do público. Não era um público meu. Quer dizer, tinha uns caras que estavam lá que ouvem meu podcast, mas não, o que tava lá não era o meu público. O público do Petri emprestado para mim. O Petri deixou eu usar o público dele para testar as minhas coisas. E assim eu fiz. E foi muito bom, cara. Deu muito certo, as pessoas gostaram. Depois do show, os caras vieram falar comigo, cara, isso é muito do caralho, isso é incrível, isso é foda. Continua. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu pensei foi: eu preciso continuar isso, preciso fazer mais. Então, eu apresentei três músicas lá nos shows de São Paulo. Eu tinha mais algumas já escritas, e depois que eu cheguei, em coisa de uma semana, assim, cara, eu fiz mais três músicas inteiras. E é foda. É foda. Agora eu entendo. E olha que eu tive só uma pequena amostra. Eu não vivi o negócio de verdade. Agora eu entendo por que músico, que é rockstar, tantos caras que famosos aí ficaram viciados em drogas. Porque estar no palco é a maior droga de todas. Vocês não entendem isso. Eu também não entendi. Eu já estive no palco muitas vezes na vida, porque eu sou músico. Eu toquei muito em bar. E teoricamente é um palco ali. Tecnicamente é um palco, porque é um lugar mais alto que você fica, as pessoas olham pra você. Mas não é. Eu não tive essa sensação antes, porque eu nunca estive num palco fazendo coisa que eu criei. Um texto de stand-up, por exemplo, ou uma música que eu fiz. E lá em São Paulo eu fiz isso. E essa é a maior, melhor e mais viciante droga que existe. E quando acaba, é muito difícil, porque você tá no clima da melhor droga no mundo. E aquilo tirado de você no momento em que a luz que tá em você apaga. E o show acaba. E aí você volta a ser o que você é, um cara, uma pessoa. Quando você tá no palco, você é uma ideia. Você é um transmissor de ideias. De várias. Da ideia que você quiser. O que eu tava fazendo no palco ali? Eu tava transmitindo uma ideia. Ideias que eu tive aqui na minha casa. E que eu achei muito engraçado, e eu falei, cara, quando alguém ouvir isso, as pessoas vão achar engraçada também. Vai achar engraçador também. Engraçada, a ideia engraçada, feminino. Aí, cara, aí acaba. Você sai do palco. Você deixa de ser uma ideia, um transmissor de ideias. Que vão, sei lá, divertir, entreter, chocar, ofender, sei lá o que essas ideias vão fazer com as pessoas, mas vão fazer algo. O aplauso é a maior droga de todas, cara. Eu falo isso porque eu já usei drogas. E nenhuma foi tão forte e tão boa quanto o aplauso. E risos. E elogios. Elogio, cara, é a pior de todas. Fala, cara, fala que craque vicia na primeira. Não, não, cara. Uma salva de palmas vicia muito mais do que uma pedra de craque. Então, se vocês estão pensando em virar artista, começar a fazer coisa assim, usem craque que é mais saudável. E aí, quando você sai e acaba tudo, você vira um cara só como você era antes. Você quer buscar de novo aquele sentimento. Então, é muito normal para um cara que tá no palco sendo uma ideia, quando ele sai do palco, ele fala, cara, pô, ele sai do palco com aquele negócio assim, cara, com aquela energia. É como se você ficasse uma hora reunindo energias positivas nas suas mãos, no seu corpo, na sua mente. E quando você sai, você tá energizado, você tá com algo especial e você não sabe o que fazer com aquilo. Você já teve numa festa muito feliz e aí você começou a beber e tava tudo bem e você queria beber mais porque tava feliz, entendeu? E multiplica isso por 100, cara. Aí o cara sai do palco, imagina, você toca no Rock in Rio pra 100, sei lá quantas mil pessoas, 100 mil, 200 mil, não sei. Aí acaba o show, todo mundo te aplaudindo, aquele monte de luz assim, iluminando o público inteiro. Você vendo todo mundo, os caras com a mão levantada e aplaudindo e gritando seu nome, gritando o nome da sua banda. Cantando suas músicas, achando do caralho que você fez. Aí acaba o show, você, ah, tchau, foi do caralho, até a próxima. Aí você sai do palco e vai pro camarim e senta numa cadeira, num cômodo fechado. É muito natural você ter vontade de usar droga, cara, pra manter aquela coisa boa acontecendo, mas não tem como manter. Essa é a burrice do artista. Porque você vai pro camarim, faz o que agora? Ah, comer mulher e usar droga, cheirar cocaína. Tá, você vai fazer isso a noite inteira. Mas vai amanhecer o dia. Aí você vai fazer o quê? Vai cheirar mais? Vai pra um resort, numa piscina? Um motel 5 estrelas com piscina, com mulheres e com mais droga? Vai, cara. Vai lá. Uma hora você vai ter que fazer o próximo show, você vai ter que estar descansado. Uma hora você vai encher o saco. Uma hora não vai ter mais graça usar droga. Mulher não vai ter mais graça também. Você vai gozar e vai perder a graça. Uma hora você vai ter que encarar a realidade, a tristeza, que é ser uma pessoa e não ser uma ideia. Não ser uma obra de arte em cima do palco, acontecendo ao vivo. Você é só um cara ordinário, comum. Então é muito melhor você sair do palco e encarar isso imediatamente do que você ficar protelando isso pra depois, porque depois vai ser muito pior. Porque você vai ter usado droga, você vai ter feito sexo com uma pessoa que você não conhece, você vai ter bebido, você vai estar de ressaca, você não vai ter dormido, você vai estar com o corpo doendo, cansado, fudido. Então um negócio que eu senti muito, muito rápido foi isso. Quando acabar, eu não posso me deixar levar por essa sensação. Porque eu sou um cara que naturalmente se deixa levar pelas coisas. E se eu não prestar atenção nisso, eu vou fazer. Então eu já me liguei. O bom de ser meio neurótico com as coisas e pensar em tudo sem querer, ficar pensando o tempo todo sem querer nas coisas, é isso, que eu já refleti muito sobre isso. Sobre quão perigoso é estar no palco e depois sair do palco. E olha que não foi nada demais. Eu fiz uma participação no show de alguém, com o público de outra pessoa. Imagina se quando eu tiver isso meu, cara. Se eu tiver isso um dia, né? Se eu tiver uma coisa só minha, assim, com as minhas pessoas, os meus fãs. Imagina. É muito difícil, cara. E aí, voltando pra casa, eu tava tão extasiado com essa coisa, quando eu cheguei na minha casa. Cara, voltando de avião até Belo Horizonte. De Belo Horizonte eu vim de ônibus pra minha cidade. Dentro do ônibus eu já vim escrevendo música, cara. Tamanha energia, inspiração e felicidade que eu tava. Porque quando eu escrevi as primeiras, eu não tinha feito show ainda. Eu só escrevi as primeiras. Sem saber o que, que ia dar. O sentimento de inspiração, né, nesses dias que eu compus as primeiras músicas, Eu lembro da sensação. Era uma sensação muito boa de humor, sabe? De graça. Tudo era engraçado. Pensava nas coisas. Tava no clima. Sabe quando você tá no clima, cara? Você tá engraçado naquele dia. E aí, depois que eu fiz essas músicas, cara, eu saí daquela loucura e virei e fiquei normal de novo. Eu falei, cara, eu nunca mais vou conseguir fazer uma coisa tão engraçada quanto essa aqui. E com sacadas assim, tão. Tão boas, tão, sei lá, simples e diretas na cara da pessoa que ouve. É por isso que a pessoa ri, porque ela não tá esperando, é um negócio. Eu nunca mais vou conseguir fazer isso. Eu nunca mais vou ficar nesse clima. Porque é espontâneo. Quantas vezes por ano eu fico daquela maneira, cara? Duas vezes, talvez. Duas vezes. Três, no máximo. Inexplicavelmente feliz e criativo. E inspirado. Qualquer coisa vira uma música, cara. Engraçado. Qualquer tema você me dá, eu faço uma letra quando eu tô... Entendeu? Eu falei, eu nunca mais... Aí depois, quando eu tava voltando de viagem, tava tão feliz, cara, que eu consegui botar o meu cérebro naquela sintonia, naquela vibração de novo. E começou a vir. E eu fiz mais três músicas inteiras que ficaram muito boas. E aí, eu senti a mesma coisa que eu senti quando eu tava no palco. Não a mesma. Quer dizer, era o mesmo sentimento. Vinha do mesmo lugar e me fazia sentir a mesma coisa. Só que era numa intensidade menor, porque no palco tem as pessoas, tem o palco, tem a luz, tem o clima todo. Tem as pessoas rindo, respondendo na hora ali ao que você tá cantando. A sensação de acabar de compor a última palavra de uma música que ficou foda é... A essência da sensação é a mesma, mas é uma intensidade um pouco menor. Mas é bom pra caralho mesmo assim. E a vontade de continuar sentindo aquilo também veio. Aí o que que eu fiz? Eu fico muito acordado de madrugada. Eu não gosto de dia. Não sei, eu não me dou bem com o dia. Nunca me dei desde criança, não sei o que é. É isso aí, a noite é melhor. Aí, cara, eu terminava de fazer a música, às vezes no celular, assim, digitando, o negócio vinha tudo. Todas elas foram feitas, escritas no celular. Nem eu falei, ah, vou levantar aqui pra ir pro computador. Mas era um negócio que era tão intuitivo, cara. Tô arrepiadaço aqui agora. Era um negócio que era tão automático e que tava simplesmente saindo de mim, que eu tive a sensação de que se eu levantasse da minha cama pra andar até o meu computador, ligar o computador, pra escrever no computador, eu ia perder tudo, ia tudo embora. Eu falei, cara, se eu não escrever isso exatamente agora, pegar meu celular e escrever, isso vai sumir da minha cabeça. E provavelmente ia, porque às vezes que eu tive essa sensação e falei, não, eu vou lembrar, esqueceu, cara, sumiu. Vem na cabeça e some. É um negócio que tá ali disponível pra você durante 10 segundos. Escreve ou você vai perder. E é tão bom também, cara, essa sensação. Deve ser igual, eu nunca fiz texto de stand-up, eu penso em fazer, eu acho que eu vou fazer ainda, algum dia da minha vida. Deve ser a mesma sensação, cara, o cara teve uma sacada do caralho, escreveu um texto foda, eu falei, cara, eu não vejo a hora de me apresentar para as pessoas falando isso aqui que eu acabei de escrever. E você precisa continuar com esse estímulo. E aí o que eu fazia? O que eu fiz? Eu terminava a música. Beleza, tá tudo pronto. A música e a letra estão prontas. Eu levantava de madrugada, às vezes 4 da manhã. Eu ia até a janela da cozinha. Botava a cara assim pra fora, aquele frio de madrugada. E acendia um cigarro. Eu tinha que me desconectar um pouco das coisas. É igual sair, depois que acabar o show, você sai do bar e fica sozinho lá fora e fuma um cigarro, cara, olhando pro nada, só assim, só entendendo o que acabou de acontecer, caindo a ficha aos poucos. Aí eu acabo a música, eu vou pra janela, acendo o cigarro e fico olhando pro céu, assim, cara, o que que tá acontecendo nesse momento aqui agora. E como eu tava falando antes, eu não sei se eu tava falando nesse podcast, não, eu tava pensando, sei lá, eu não sei se eu falei isso aqui. Mas as coisas parece que são tudo um grande sorteio. Todas as coisas são meio que um sorteio na sua vida. Pode ser que isso aconteça, pode ser que não. Então eu fiquei olhando pro céu de madrugada, as estrelas, eu fiquei pensando, cara, pode ser, existe a pequena chance, mas existe, de que eu tenho acabado de escrever um negócio que o Brasil inteiro vai conhecer, ou pelo menos boa parte dele, e vai me fazer ser reconhecido. Você quer lá ganhar dinheiro com isso que eu tô fazendo. Vai fazer as pessoas gostarem do que eu faço. Tá, a maior probabilidade é que isso não aconteça, que seja um negócio muito restrito a um público muito pequeno, como é agora, né? E como é provável que continue a ser nos próximos anos. Mas pode ser que não. Que todo cara que ficou, que foi reconhecido, sabe, por muita gente, por algo que ele fez, no início ele era um anônimo que pensava se isso ia dar certo. Então, tem uma pequena chance. Eu só não sei quanto de chance. Um em 10 mil, um em 1 milhão, um em 50 milhões. Sei lá, mas ela tá lá. Tem algum caminho que existe a possibilidade de eu conseguir. Então, é isso que eu queria falar sobre cigarro. Não caiam nessa onda de. Aí eu caí na onda de me permitir fumar quando eu compor uma música. Não, quando eu fizer uma música legal, pra dar uma relaxada e pra acalmar aquela coisa, aquela euforia, vou fumar um cigarro. Eu comecei nessa. E cá estou eu agora, gravando um podcast sem compor nada, fazendo isso aqui. Degustando um maravilhoso cigarro. E cara, essa coisa de tudo ser meio que um sorteio na vida é muito foda, cara, pensar nisso aí. Rigorosamente tudo que você vai fazer tem a chance de dar certo, tem a chance de dar errado. O que muda é a probabilidade. Tem umas que são mais altas, outras são mais baixas. É que eu não sei se eu já falei isso nesse podcast, porque eu comecei a gravar uma vez e falei uns 10 minutos e parei de gravar porque eu tava com o ventilador ligado e dá muito barulho, fica muito ruim. E eu parei e comecei a gravar de novo. Eu não sei em qual dessas duas gravações eu falei sobre essa coisa. Então eu tô correndo o risco de estar falando a mesma coisa de antes. Eu falei, eu dei um exemplo do ônibus. Nossa, se eu estiver repetindo, perdão, foda-se. Ouve aí. Você vai entrar no ônibus pra ir pra algum lugar? Você vai pegar um ônibus. Tem a chance de você se descuidar e ser atropelado. Tem a chance do ônibus não passar, atrasar, sofrer um acidente antes de chegar até você e o trânsito parar e você não pegar o ônibus. Tem a chance de você entrar no ônibus e entrar um assaltante, te assaltar, te dar um tiro, sei lá. Ou o ônibus bater, pegar fogo, explodir, você morrer queimado. Tem a chance. Mas nesse caso, a maior chance é. Você vai entrar no ônibus, vai até o lugar que você quer e o ônibus vai parar, você vai descer. Provavelmente é isso que eu vou. Entendeu? Ah, tá, eu comecei a falar do próximo show que vai ser em Curitiba e não terminei. Ou foi na tentativa de gravar anterior. Agora eu nunca vou saber também, cara. Vamos só falar as coisas sem se preocupar com isso. Tá, é no dia 26 de janeiro. A gente vai fazer mais um show e esse show vai ser em Curitiba. Então, para quem é de Curitiba e para quem quer, para quem está disposto a sair da sua casa para ir até Curitiba, né? Cidades vizinhas, até quem mora longe, eu moro muito longe. Eu vou viajar 1.300 quilômetros para ir para Curitiba, cara. 1.300. Para São Paulo foram 900 e foi longe pra cacete, cara. Longe pra burro. E agora vai ser mais. E o seguinte, cara. É muito importante que vocês vão nesse show. Porque o de São Paulo foi o primeiro que a gente fez junto, eu, Petri e Igor. E por que foi em São Paulo? Porque estatisticamente é o lugar onde tem mais público do Petri, porque sei lá quantos mil fãs ele tem pelo Brasil. É óbvio que a maioria desses fãs, não a maioria, mas se pegar, não é a maioria porque não é mais de 50% dos fãs, mas a maior parte, não é isso também. Se dividir quantos fãs ele tem por cidade do Brasil, São Paulo é a primeira, óbvio, porque tem mais gente. É uma questão de matemática. Então agora que vai ser a prova mesmo do negócio, que a gente vai fazer é uma capital, é um lugar que tem muita gente, provavelmente gente suficiente para lotar o lugar que a gente vai fazer. Mas é uma aposta, é um sorteio, é uma roleta. Tudo é uma roleta. Não sei quantas pessoas cabem no lugar, mas eu creio que mais de 100. Pode ser que dê 30. Pode ser que dê 20. Creio que não, cara. Eu creio que a gente tá com medo à toa. O que a gente fez e o que a gente vai fazer. Quer dizer, eu vou estar lá com músicas novas que eu. Quer dizer, as três que eu toquei em São Paulo vão ser novas pro pessoal de Curitiba. Mas além delas, eu vou ir com outras. O Petri, eu não sei como é que tá de texto, se vai ser o mesmo, se vai mudar. Provavelmente vai mudar, porque ele improvisa muito também no meio, então vai ter coisa nova, obviamente. E o Igor também vai fazer coisas novas e que são muito boas, cara. Vocês não perdem por esperar. Vocês não sabem. Só de lembrar que quando ele fala, a gente desenvolvendo as ideias, é porque meio que todo mundo dá ideia para todo mundo, entendeu? As ideias de músicas minhas, por exemplo, tem uma delas que o Petri deu ideia. Falou o nome da música. Ele já falou o nome da música. Cara, faz uma música com esse título aqui. E é muito bom, cara. E aí eu fiz a música. E os personagens do Igor, cara, esse cara é rigorosamente talentoso, cara. Ele é filho da puta de talentoso, esse maluco. E ele fez um personagem lá em São Paulo, que é o Afonso Ventura, e eu acho que ele vai fazer de novo em Curitiba. Acho não, ele vai fazer de novo em Curitiba, só que ele vai fazer outros, cara, que a gente foi bolando. Foi espontaneamente acontecendo assim, tipo, mandar áudio imitando alguém e a imitação ficava ridiculamente boa. Não sei explicar, cara. Por que que imitação é engraçada? Por que que algumas imitações são engraçadas? Qual a diferença do cara que imita e é engraçado pra caralho do cara que só imita? Tem um cara que ele consegue pegar uma essência da pessoa. Tipo assim, não é o que o Igor vai fazer, mas vou dar um exemplo aqui. Bolsonaro, por exemplo. Em alguns momentos ele fala algumas coisas que são engraçadas. O cara que imita, ele vai pegar aquela essência que é engraçada naqueles momentos e vai fazer a imitação baseada nisso. Não sei explicar o direito que é. É pegar uma loucura, assim, uma coisa daquele cara e explorar isso e fazer em cima disso. E o Igor é muito bom nisso, exatamente em pegar aquela parada. Por que que o Ceará do Pânico, o Silvio do Pânico, era tão engraçado? Porque era o exagero do Silvio. Porque o Silvio é aquele cara, o Silvio Santos é aquele cara sério assim e tal. Quer dizer, não é sério, ele zoa pra caralho e tal. Mas tô dizendo, ele é o cara meio que formal assim. O jeito de falar. Em alguns momentos ele meio que se descontrola, aquela risada dele. Sabe? E o Ceará, como é um cara muito debochado, ele pegou esse momento específico dessa risada, que o Silvio Santos mostra os dentes e tal, rindo. Tanto que ele até botou uma dentadura pra ficar mais exagerado ainda. Essa coisa maluca que o Silvio Santos fica, em alguns momentos, que ele fica maluco. O cara pegou aquilo e fez um personagem inteiro baseado nisso. Ele não é só um imitador do Silvio Santos. Tanto que a imitação do Silvio Santos dele nem parece tanto assim. Mas é o exagero que é engraçado. O Jô Suado do Carioca, por que é tão engraçado? Porque é aquela coisa. Aquela vozinha assim do Jô, entendeu? Que ele faz às vezes, com o ombrinho encolhido. Ele pegou essas coisas exageradas e multiplicou. E fez o baseado só nisso. Então a gente. Aí vai surgindo algumas coisas assim. A gente fala merda o dia inteiro. No Telegram, WhatsApp. E manda áudio assim um pro outro, falando essas coisas, imitando, sei lá, randomicamente qualquer merda que acontece. E é nesse clima descontraído assim, de loucura e de psicopatia, que surgem as coisas. Cara, isso aqui é muito bom, cara. Dá pra fazer alguma coisa com isso aqui. E cara, eu só posso dizer o seguinte. Tá muito bom. Tá muito bom, cara. Tá muito bom. E isso me deixa muito feliz. Tá fazendo parte disso. E o que me deixa feliz também, eu tava horrorizado de medo, cara. De não conseguir fazer de novo. Alguma coisa tão boa quanto as primeiras músicas. Não tô dizendo que é a melhor coisa do mundo, tô dizendo pra mim. Pra mim as primeiras foram muito boas e eu achei que não ia conseguir chegar naquele nível de novo. E eu consegui, eu fiz outras músicas que foram tão boas quanto, tão engraçadas quanto. E então é muito foda esse clima de descontração que a gente tem, que vai surgindo, que as coisas vão surgindo. Porque não sei se é porque a gente se conhece bem, muito bem, que eu já. Eu vi os caras pessoalmente uma vez na vida só, nesse fim de semana que a gente foi pra São Paulo, mas eu ouço os caras há muito tempo, eu converso com esses caras todos os dias da minha vida, há anos. O Igor há um ano. O Petri já há uns quatro, sei lá, três. Quatro? Que eu ouço ele tem seis. Inacreditável isso, muito tempo. Mas que eu. Converso com ele tem uns 4, eu acredito. Uns 5. 4? 3? Eu sei, cara. Mas enfim, acho que é porque a gente entende o que que tá passando na cabeça da pessoa, de nós, só com uma frase. A gente consegue pegar o clima um do outro muito fácil. Pegar o senso, o mesmo senso de humor, entendeu? E a gente tá muito bem sintonizado. E aí. Quando surge uma coisa, a gente fala, cara, isso aqui tá pronto, isso aqui, ó. Isso aqui você vai fazer isso aqui no palco. E aí as coisas vão surgindo, tá muito foda. Em Curitiba vai ter muita coisa foda, cara. Puta, vai ser um show completo, cara. Vai ser um show completo. Vai ter o stand-up puro, né, que é o Petri falando as coisas. Não é o stand-up puro, mas é, o que eu quero dizer, é o stand-up como ele deveria ser. Não é esse stand-up brasileiro, entendeu? O cara fica fazendo. Ah, mas esses negócios muito sem graça desses caras. É um stand-up como ele deveria ser. Um cara completamente cheio de dúvidas em cima de um palco, não sabe a resposta das coisas e tá perdido no meio das ideias dele e vai falando aquilo ali. E é isso que faz ser engraçado. Então vai ter o stand-up, que é um cara em pé, um cara solitário em pé, sem saber nada, tentando achar alguma resposta pra alguma coisa. Aí vai ter música, que essa é parte da piada, cara. Porque música é um negócio muito chato. Um cara num palquinho, sentado num banquinho, tocando violão e cantando, é uma das coisas mais chatas que podem existir nesse mundo. Chatas e boring, como é que chama? Tediosas, entediantes. E isso é parte da piada. Quando o cara senta e começa a tocar um violãozinho, os caras, tá, que chato isso aqui, um cara com violão. Tocando umas melodias bonitinhas, assim. Só que quando o cara abre a boca e começa a falar a letra, é só doença mental. E isso dá um choque, porque toda a estética toda a estética é contrária ao que eu canto, às letras. Né? É um banquinho, é um cara sentado no banquinho. Porque um cara em pé, ele já transmite um certo poder, assim, um cara que tá em pé dando uma palestra, o cara em pé fazendo um stand-up, já dá uma certa sensação de comando, assim, todo mundo sentado e o cara em pé. Não, não, o cara tá sentado também num banquinho, é ridículo. Com um violãozinho no colo, que é ridículo. Um palquinho, é ridículo. Ainda mais que as harmonias, os arranjos, eles são bonitinhos. São meio que populares, assim. De músicas que... Geralmente as músicas que têm esse tipo de harmonia, assim, simples e feliz e pra cima, tons maiores, são músicas que falam coisas bonitas. E aí o cara começa a falar doença mental. Então vai ter o cara do stand-up, o cara que fica lá tentando entender alguma coisa do mundo e falando essas tentativas. Caralho, tem alguém me ligando aqui, cara. Tem alguém me ligando. Tem, né? Pera aí. É, cara, não vou atender agora. Não vou. Não vou atender agora. Sem chance. É, tô gravando um podcast, foda-se. É mulher. É mulher ligando. Ah, que coisa insuportável. Já fumamos dois cigarros, vamos fumar mais um aqui. Então, cara. Ah, efeitos sonoros no podcast. Tá dando pra ouvir eu abrindo massa aqui? O que que tá escrito nesse aqui? Você envelhece. Você envelhece. Ah, vá. Eu achei que não. Você envelhece. Esse produto causa envelhecimento precoce. Vamos lá, fazer uma propaganda. Não pode fazer propaganda de cigarro, né? Às vezes vão me prender se eu fizer isso. Não fumem. Não fumem. Então, cara. Aí, além do stand-up, vai ter um cara fazendo música de um jeito que... É isso que eu tô dizendo, cara. É um show que é tudo muito novo e tudo muito experimental e muito maluco. É muito maluco. Eu não entro no mérito de falar, ah, vocês têm que ir porque é o melhor show do Brasil. É o melhor show que tem atualmente. De qualquer cara, entre qualquer cara famoso aí. Né? Maurício Meirelles, Thiago Ventura. É, sei lá, qualquer cara que tá famoso com isso, com comédia. Eu não vou entrar nesse mérito melhor ou pior. Mas é o negócio mais único que existe, com toda certeza. Com toda certeza. É mais engraçado, menos engraçado, sei lá. Tem cara que acha o Whindersson Nunes engraçado. Eu acho ele a coisa mais deprimente que já passou por essa terra no mundo do entretenimento. O cara é muito ruim. Pra mim é um mistério até hoje como é que esse cara tá tão famoso assim, cara. Eu vi uns vídeos desse cara recentemente no Altas Horas, o cara tentando fazer umas piadas. O cara é muito ruim, cara. cara é muito inseguro, o cara é tímido dentro do palco, ele não consegue fazer, ele não tem graça. Ele faz imitação, as imitações são ruins, não são parecidas. Não tem graça, não tem nada. O cara não tem nada. Qual é a desse cara? Mas enfim, por isso que eu não vou entrar no mérito. Ele tem 20 milhões de pessoas que acham que ele é foda. Eu tenho quantas? 15? Então, estatisticamente, ele é melhor do que eu. Então, não vou entrar nesse mérito. Ah, o nosso show é melhor. Mas uma coisa eu falo, cara. É o único. Primeiro que não tem comediante de stand-up com o mindset do Petri. Com a linha de pensamento dele. Não existe. É só ele. Segundo, não existe um cara que compõe músicas. Porque tem uns caras que pegam humor e mistura com música, né? Aquele Marcelo Marrom ia no Altas Horas também. Aí ele pegava o nome lá de algum convidado do programa no dia. Aí pegava com a plateia um tema. Ah, fala um tema aí. Ah, casamento. Aí o cara falava, o Janequini, não sei o que, e casamento. Beleza, aí ele fazia uma improvisação ali na hora. Mas era sempre coisa ruim, coisa chata. Que é pra tigrada. Pra tigrada. Um cara que pega música e faz do jeito que eu tô fazendo, com as letras que eu tô fazendo, e com a essência, com a mentalidade de doente mental que eu tô fazendo, não existe. É só eu. Eu ouvi isso do Maurício Meirelles, cara, que é um cara que vive de comédia há sei lá quantos anos. Há muitos anos. Que eu não sei se ele é atualmente o maior comediante do Brasil, mas é um dos mais famosos, dos que mais fazem show, dos que mais ganham dinheiro. Eu ouvi isso da boca dele, brother. Lá fora do bar, depois que eu toquei. Eu saí, ele tava lá fora, ele tinha feito a participação dele já no show, ele foi lá fora, porque ele tinha show. Ele tinha que fazer show no teatro. Então ele foi lá fora pra esperar o Uber. E aí eu fui lá fora fumar um cigarro. E obviamente conversar com ele. E ele veio. Eu não precisei puxar assunto porque ele veio conversar comigo. E falou assim, cara, ele tava meio sem saber explicar. E assim, durante o show dele, ele teve menos aplauso do que eu e o Petri, por exemplo. Porque era outro público. E aí ele tava se sentindo desconfortável lá no nosso lugar. Com vocês, ouvintes. Com vocês que ouvem o podcast do Petri e o meu. Tanto que ele falou assim, cara, tô me sentindo. Eu não sei exatamente o que ele falou, mas ele... Quais foram as palavras, mas ele falou assim... Depois de um tempo que ele tava tentando emplacar umas piadas e não tinha riso, engasguei com o meu próprio cigarro aqui. Eu engoli a fumaça em vez de tragar. Que merda. Um erro de principiante. O cara fuma só há 10 anos. E entrando no 11º agora, 2019. Ele falou assim... No meio da participação dele, que ele tava fazendo as pedras, ele parou e falou assim, meu, eu sinto, isso aqui parece o clube da luta isso aqui. A vibração desse lugar com essas pessoas que estão aqui, o jeito desses caras olhar, o jeito desses caras sentar, ficar, sabe? O jeito desses caras, o jeito de ser dessas pessoas, isso aqui parece muito um clube da luta, cara. Tipo... Isso eu tenho certeza que ele falou. Agora, eu acho que ele falou também, tipo... Tipo, eu não sei se isso foi invenção da minha cabeça, se ele realmente falou isso. Eu acho que ele falou. Parece que é tipo o início do movimento nazista. Uns caras completamente loucos, enfurnados num lugar, escutando uns malucos falar uns negócios. Então, assim, o Meirelles, que é um cara que vive disso... Então ele vai no show dos comediantes, ele conhece todos os comediantes, ele vai no Pânico, ele vai no Danilo Gentili, ele vai em todos, ele conhece todos os caras. Ele achou muito louco, muito diferente. Quando eu saí, ele falou comigo: cara, isso é isso que você fez. Primeiro ele falou assim: cara, cuidado com isso que você tá fazendo. Você pode ser preso. Porque realmente tem letras que são ofensivas demais. E a segunda coisa que ele falou: cara, continua fazendo isso aí. Não para de fazer. É muito bom, cara. É único, é diferente, é engraçado. E é um ofensivo que não é só ofensivo, é um ofensivo com sacada, um ofensivo inteligente que a própria pessoa que está sendo ofendida vai rir. Então, cara, que mais eu posso dizer? E tem o Igor, que também é um cara que... Pô, imitação também, todo mundo faz. Música, todo mundo faz. Stand-up, todo mundo faz. Mas é um stand-up que só o Petri faz. As músicas é um tipo de música que só eu faço. E essas imitações, essas paródias, essas coisas que o Igor faz, é só ele, cara. É um toque de loucura que só a gente tem. Não loucura desses stand-up. Ah, porque eu sou muito louco, né? Porque eu não sei o quê. Não. É o que vocês vão ver no palco, quem for no show, é anos e anos tentando lidar com a psicopatia, tentando aprender com ela, tentando domar ela. E esse resultado que a gente está tendo agora, as minhas músicas, o texto do Petri, o texto do Igor, são produto da doença mental, da psicopatia total e da depressão, sendo domados, domesticados e colocados para produzir algo. E a gente está conseguindo. Então, cara, quem for de Curitiba, não deixa de ir, cara. Não deixa de ir. Não vai ser muito caro, né? É o que você gastaria numa noite qualquer, saindo no final de semana. Então, é um dinheiro que você gastaria. Se não fosse com isso, você ia gastar com outra coisa. E é um negócio que a gente tá apostando. E eu tô muito mal porque se não der certo, vai dar prejuízo pro Petri, porque a primeira viagem lá para São Paulo que a gente fez foi cada um com o seu dinheiro, entendeu? Eu paguei a minha viagem, cada um pagou a sua própria viagem. Mas essa, o Petri pegou o dinheiro dele e pagou a minha passagem de avião, a passagem do Igor, de ida e volta, minha e do Igor. E vai pagar a nossa estadia. Dormir, comer, ele vai pagar. E é muito caro essas coisas, cara. Essas coisas são muito caras, avião é muito caro. Não sei se você tá ouvindo, é rico e para você passagem de avião é barato, mas pra mim é muito caro, pra gente é muito caro. Então, se a gente for e não for ninguém, cara, e der prejuízo, vai ser muito ruim, cara. Vai ser muito ruim. Então, é um negócio muito. É porque agora não dá pra saber quanto tempo isso vai durar. Talvez daqui 10 anos eu ouça esse podcast e falar: ah, que idiota, era óbvio que isso ia durar mais de 10 anos, porque isso era muito bom, tinha que durar mesmo. Mas eu não sei, porque eu tô aqui agora, em 2018. Então pode ser que isso dure só até o dia do show de Curitiba e não tenha mais nenhum outro. Pode ser que dure, entendeu? Pode ser que isso que tá acontecendo agora, que é um negócio muito, muito diferente, muito foda de se ver acontecendo, só dure mais 2 meses. Então, se você é de Curitiba ou dos arredores aí e tem condição de estar em Curitiba no dia 26 de janeiro, vá, não deixe de ir, cara. Primeiro que você vai estar apoiando financeiramente a gente, a gente não é lucro, cara, é só pagar os negócios, pagar o avião e dormir em algum lugar e comer algum arroz com feijão, cara. E você vai estar vendo um negócio que pode sumir daqui muito pouco tempo e que você vai ser uma das pouquíssimas pessoas nesse país que viram isso acontecer. Tá, então tá, então é isso aí. É isso aí. Não sei mais o que que eu digo aqui, cara. Eu tinha outras coisas programadas para falar aqui, mas eu acho que já deu bastante tempo. Isso aqui não é para ser um podcast longo também. É só para não deixar vocês sem nada e para falar isso aí. Então, cara, fiquem muito ligados aí, cara, na página do Petri no Facebook e no Instagram do Petri também. Quando abrir para comprar os ingressos, vai ser nesses lugares que vai ser divulgado. Página do Facebook do Petri, Twitter do Petri e Instagram do Petri. Então não deixem de ir, cara. Não deixem de ir. E não fiquem nessa também, tipo, ah, não sei, nesse eu não vou, eu vou no próximo, sei lá. Ela talvez não tenha próximo, cara. É isso que é o negócio. A gente precisa muito de vocês nesse exato momento. Ah, que do caralho, cara. Que do caralho. Que do caralho isso aqui que tá acontecendo. Puta, é que eu não sei onde vai parar isso. Eu não sei. Se a gente um dia vai ser igual, sei lá, quatro amigos. Esses caras que estão fazendo uns puta show no Brasil inteiro, lotando lugar. Eu não sei se vai ser isso aí. Mas se tem a chance disso acontecer um dia, vai ser com a base apoiando. A base são vocês que ouvem isso aqui. Então a ideia é fazer várias capitais. É fazer Curitiba, fazer Belo Horizonte, fazer Rio de Janeiro, fazer Brasília, fazer Salvador, fazer Maceió, fazer Florianópolis, Porto Alegre. A ideia é essa. Mas as coisas são caríssimas. A gente não quer ficar rico. A gente, pelo menos agora, cara, nesse início, que as coisas estão só experimentais, a gente tá muito empolgado com isso. A gente só quer fazer. A gente só quer um lugar para fazer, cara. Tanto que em São Paulo eu não ganhei nada e em Curitiba eu não vou ganhar nada. Só vou ganhar a minha passagem de ida e volta. Estadia lá, mas eu não vou voltar com dinheiro para casa. É só fazer o negócio que a gente quer. Tá, se isso der retorno no futuro, der dinheiro, ok, ótimo. É bom que eu não vou ter que trabalhar com alguma merda, tipo, trabalhando numa redação de jornalismo, uma televisão, tendo que fazer matéria sobre vacinação contra a gripe, sobre dar banho em cachorros numa pet shop. Eu não vou ter que fazer matéria sobre isso. Eu vou poder fazer coisas que eu acho foda e conseguir comer um prato de comida debaixo de um teto, pagando as coisas para comer e para morar com o dinheiro dessa coisa que eu gosto de fazer. Isso é maravilhoso, se isso puder acontecer algum dia. Mas não é isso agora, por enquanto. É só pela mágica do negócio acontecendo, cara. Vocês não têm noção, é muito do caralho isso aí. Vocês nunca vão. A não ser que um dia vocês façam algo parecido também. Tipo, fazer o que você gosta, sei lá, se você gosta de tocar guitarra, se você gosta de desenhar, se você gosta de. Não sei. Mas se você tem alguma coisa que você gosta de fazer, se imagine fazendo isso. E tendo pessoas que gostam disso e que querem consumir isso. E que você viaja para outro estado que eu nunca conheceria São Paulo, cara. Eu mal saí do meu estado na minha vida. E eu fui para São Paulo, para a maior cidade da América do Sul. Do hemisfério sul, do mundo inteiro também? Ou não? Talvez. Não sei. Nunca tinha andado de avião. Eu fui de avião pra fazer um negócio que eu criei, cara. Que eu acho foda. Que eu acredito. É maravilhoso. E agora eu vou pra Curitiba. Quando que eu iria pra Curitiba, cara? Se não fosse por esses caras, conhecendo esses caras. fazendo isso. Nunca. Então é isso. Se puder ter vocês lá, cara, vai ser do caralho. Então eu não sei quais são as cidades perto de Curitiba. Eu não sei se... Eu sei que Paraná é perto de Santa Catarina, mas não sei se é viável alguém que mora em Santa Catarina ir pra Curitiba. Ou alguém que mora em São Paulo ir pra Curitiba. Eu acho que São Paulo é perto de Curitiba, né? Deve ser uns 300 quilômetros, 400 quilômetros. Então até quem... Cara, no show de São Paulo tinha um cara de Manaus, cara. O cara viajou de Manaus para São Paulo para ver a gente. Isso é um absurdo infinito. Então, quem é de São Paulo, daí de perto, sei lá, pode pegar um ônibus e ficar, sei lá, 5, 6 horas no ônibus, 400 quilômetros, para ir para Curitiba. Então não é só o pessoal de Curitiba, é de pé, é dos entornos também. Então é isso aí, cara, o convite tá feito. Fiquem ligados aí na data. Isso é muito do caralho. E como tudo na vida, como em tudo na minha vida, eu não tenho a menor ideia de nada. E como tudo na minha vida também, eu só sou movido a sensações e impulsos. E eu tenho a sensação de que isso vai ser alguma coisa ainda, cara. É óbvio que eu tô na perspectiva de um cara que tá fazendo negócio. Então, é óbvio que eu, sendo otimista, a minha impressão sempre vai ser de que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas não é isso que eu tô dizendo. Porque eu já quis muito que coisas na minha vida dessem certo. E eu tinha a sensação que ia dar errado. E nessa eu tenho a sensação que vai dar certo. Então, não sei explicar. Ah. Tá, é isso aí. Até daqui uns dias. Tchau.